Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos conforme o poder dele que está em nós, F3 versículo 20. Por que o poder de Deus não se manifesta? Será que por causa do longo tempo de eternidade Deus foi perdendo o seu poder? Será que ele não liga mais para o que pedimos ou pensamos? Será que o problema somos nós? Ah, aí está o problema. Deus continua infinitamente muito mais poderoso do que podemos pedir ou pensar. Assim, da mesma forma sua palavra continua viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. Então, por que ela parece não estar fazendo mais tanto efeito quanto já fez, como no livro de Atos? O problema nunca foi Deus e sua palavra, o problema agora é o mesmo de sempre, nós, simples discípulos e os pregadores da palavra. E Uquias achou um livro e deu a Safam que o leu. Safam ficou tão incomodado com o que leu no livro, que o levou diante do rei e, depois de prestar contas do seu trabalho, leu o livro diante do rei. O rei, ao ouvir o conteúdo do livro, rasgou suas roupas reais. Eles estavam mergulhados na idolatria e o livro da lei falava contra o comportamento deles. Josias se arrependeu ao ouvir o conteúdo do livro da lei da aliança do Senhor e mudou a atitude de Israel. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e, depois dele, nunca se levantou outro igual. Segundo Reis 23 versículo 25. Precisamos de pregadores mesmo que sejam os amadores como Safã que era um escrivão para falar da palavra do Senhor de tal forma que leve as pessoas ao arrependimento e conversão de todo o coração, alma e forças. Pregadores assim surgem entre aqueles que leem para si mesmos e até perante reis. Quanto da palavra de Deus você tem lido? Não tem substituto nem atalho para a leitura. É a leitura que muda tudo. A leitura para si mesmo e a leitura pública. Jesus, Filho de Deus, lia a palavra publicamente aos sábados na sinagoga, Lucas capítulo 4 versículos 16 ao 21. Paulo falou para Timóteo ler, explicar e aplicar a palavra de Deus, 1 Timóteo 4 versículo 13. Também escreveu que a palavra precisa ser meditada, 1 Timóteo 4 versículo 15. O progresso do pregador ou de qualquer discípulo está intimamente ligado na leitura e meditação da palavra. Este tempo de meditação é também um tempo de oração. Na meditação questionamos nosso entendimento, obediência, práticas e fidelidade. Agora, se você nem sequer lê o que a palavra diz, o que você espera no tempo da provação e tentação? Leia a Bíblia, não negligencie a sua alma o alimento que ela precisa.